6142, clear, line up and then maintain runway 10. Line up and maintain runway 10, Ocean 6142. Natal autorizado 350, Pucanicá, Rampes Luno 0 para Natal 208, é o controle 5064 transponder, 55 mil web. Ok, Puca, Zipa. Gol 9030, chame Recife 251 até 3325. 251-3325, gol 9030. Papai, que Deus siga. Sim, William Fox, autorizado a estar acerto a posição do papai, mas para ingressar na pista. 0161? 0171. Pode para ingressar na pista 17. Autorizar ataque para papá, repórter direcionando 917. 917, eu lhe mando uma foto. Afirmativo, na vertical de Veracruz. Confirmar a altitude que o Lima Papapá está marcando no equipamento? Eu ainda não tenho indicações do. A imagem do seu transponder aqui na tela. Tenho contato no radar de aeronave. Poxa, Neto, como é 13-4 para prosseguir na descida? É 13-4, mantenha o 050. Salvador, o... 050, atendi, 13-4. Controle Salvador, Juliette Lima Tango, já visual com Félix Santana. Meu Eco India, chame Torre 1 no 8, decimal meia dúzia. Estabilizado, não lote, chama a Torre 18, meia dúzia, Roberto India, vou lá. Romeu, até o Oscar vai iniciar a descida para 4.500. India, estabilizado, não lote, passou do nada. 500 pés sobre terreno, via litoral. Eu vou informar a frequência livre. Juliette Lima. 08, Salvador Azul Patrono no 2, passando 170 para 150. 4112, identifique e desça para o nível 050, chegada a Mari. 050, chegada a Mari, o Azul 4112. Oxené 6314, após a posição ETAP, desça para 2000 pés. Ajuste no 015, reporte quando estabilizado LS. Após ETAP para 2000 pés do Xené 6314, reportará estabilizado de LS. Controle Salvador, muito boa tarde. Chegou no 807, vindo da Tango, passando o nível 200 para o nível 160. 807, identifique, boa tarde. Desça até 4000 pés. Correção, desça até nível 070, chegada bom. 077, 070, bom, 5807. Controle Salvador, Azul 4462, no ideal de descida. Azul 4462, identifique. Desça para o 070, chegada a Mari. 070 na Mari, está sem estação. Azul 47, chame. Oxené 6142, chame Recife 126, decimal 85, alterne 125, decimal 45. Ok, 12685, Fanny 125, 45 Bicer, 6142. Lima Lima Fox, pronto na 17. Lima Lima Fox, onde passou? Lima Lima Fox. Salvador é o Papa Romeo, o Mike é com o Papa. Romeo, Mike e Papa, go ahead. estacionamento no pátio da DEI. Direcionado para o táxi. Chamada para o táxi, papa. Lima Fox, autorizada a decolagem da 17, vento 140 graus, 109. Autorizada a decolagem da 17, vento Lima Fox. Controle do Salvador, com aquele cordial boa tarde, Papatango, Vitor Mike, Quebec. Vitor Mike, Quebec, voa, mantenha 1500 pés, ingresso do corredor Interlagos, reporte rotatório, possível, o POB. Está com 05 a bordo, então, 0161 acionado, prosseguindo pelos corredores, é o Vitor Mike, Quebec. Passo 230 para 1150. Romeu Oscar, prossiga. Lídio Sonar, pode para táxi. O 080, informação do tanque. Localizadora, Sonar 63 no 4. 4, chame torre 1 no 8, decimal meia dúzia. 16, obrigado, bom dia. Belima Fox, controle 120, vai ser 08. 08, Belima Fox. E Salvador, muito boa tarde. Chané 63 no 4, ILS, baixado travado. Chané 63 no 4, continua aproximação. Separino para 1510, tem S, observado. Controle, Lima, Lima Fox. Lima, Lima Fox, prossiga. Ao lado da Momo. Cruza agora o campo a 45. Ciente, tuba ao nível 240, cumprindo a saída Momo ou Lima, Lima Fox, trote. 240 na Momo, Lima Fox. Controle Salvador, 4112, está atingindo 050. Desça para 2.000 pés, ajuste de altímetro, 1.06, reporte estabilizado. Descendo para 2.000 pés, ajuste 1.06, reporte Aravá estabilizado, 4.1.1.2. Salvador, o Fox Kilo, libera a velocidade e a resistência do 250. velocidade está livre. E qual foi a outra solicitação? Não, é só liberar a velocidade mesmo. Ok. Obrigado. Táxi azul 4065 com 126 a bordo, alterna Ribeirão Preto, autonomia de 3 horas e 40. Táxi azul 4065 com 126 a bordo, alterna Ribeirão Preto, autonomia de 3 horas e 40. Táxi via Índia, Alfa, ponto espera, torre no noito, decimal meia, ajuste no 06, azul 4065. Desça para 4 mil pés, ajuste de altímetro no 0 no meio. 4 mil pés, o ajuste é no 0 no meio, boa noite, 07. O meu hotel Oscar, desça para 1.510. Descendo para 1.510, Oscar. 19 livrado, ou 63 no 4. Ponto de espera, pronto, azul 4. Torre Salvador, bom dia, azul 4065, ponto espera, pistola no zero. Azul 4065, autoriza a DNA e mantém a cabeceira no zero. Ali mantenho no zero, azul 4065. Alô, Salvador, muito boa tarde, essa é a 63, são 4, livrou na sua escuta, ingressando na Alfa. Alfa, reportará antes da Juliette, 6314. Kilo Romeo Oscar, autorizado a decolagem da 17, vento 130 graus, 19. Azul 4462, está autorizado LS, reposto estabilizado. Autorizado LS, azul 4462. O 4065, autorizando a decolagem da 10, vento 130 graus, 109. Livre decolagem no 0, azul 4065. Limitado pela magnética 110 decibra. A gente só confirma para 220. 225. Gente, 225, limitado pela magnética 110 decibra, gol 1807. Controle, boa, é o Kilo Romeo Oscar. Kilo Romeo Oscar, suba 1.000 pés, reporte farol da barra. Autorizaria 2.500 direto? Autorizado. Muito obrigado, 2.500 direto, Romeo Oscar. Para ingresso no Interlagos, o Mike Quebec. Reporte rotatória, Mike Quebec. Rotatória, reportaremos, senhor. Controle, o Papa Romeo Fox, Kilo vai atingir 80. Fox Kilo Kilo, desça para 3.000 pés, ajuste no 0 no meio. Reduza para 2109. Reduza para 210 com, e 3.000 pés, o, com 1.016, o Fox Kilo Kilo. Salvador Lima, Papa Mike, no fim do sobrevoo da Pituba, prosseguindo para a Serra Índia com Índia, se possível proa direto ou Cidade Baixa. Cidade Baixa, pro Cidade Baixa. Pro da Cidade Baixa, Lima, Papa Mike. Vai atingir 4.000, boa noite, 807. 807, mantenha 4.000 pés. Mantenha. Controle Salvador, o azul 4112, estabilizado na final. Chame torre 1 no 8, decimal 6 dúzia, 4112. Chamará 118, decimal 612, é o 4112, boa. Torre Salvador, é o Papá Romeu, Mike, é o Papá. Da D, senhora Senado, pronto para iniciar o táxi. Se autorizado, senhora da presidente, com proa direto para Aracaju, sem ingressar na 17, senhora, está autorizado? Chame o Centro Recife, frequência 126 decimal 0, 128 decimal 8, 125 decimal 1, ou ainda 133 decimal 2. Continua a aproximação, autorizado pouso na 10, versão 120 graus, 119. Autorizado pouso, pista 10, 41, 12. A torre copiou, Mike, é com o papá? Afirmativo, Mike, papá, aguarde um minuto. 2, 1 no portão. Seu campo visto, Mike, é back, então. Chame torre 1 no 8, decimal 62, é Quebec. 86, grato. Azul 4462, torre 1 no 8, decimal 62. 186, 4462. Lima Papa Mike na vertical da Cidade Baixa, comprou de LC, visual com azul. Azul 4462, continua a aproximação, repete baixar travado. Sente, azul 4462. Torre UF 5856, ponto esperado no zero, decola de imediato, se autorizado. Negativo, mantém a posição. Mantendo no ponto espera. Romeu, até Oscar, 1.500 pés. Reporte rotatório, Romeu, até Oscar. Um ajuste aí, senhor, do altímetro. 1 no zero, no meia. Copie aí, 1 no zero, no meia. Lima, Lima, Foxtrot, chame Recife, 126, decimal 0, 128, decimal 8. 1260, 1228 para Centro Recife, India, Lima, Lima, Fox. 1288, a secundária. 260, 288, secundária, Lima, Lima, Fox, direto. 1807, desça para 2000 pés, ajuste no 0, 16, curve à esquerda para o 150, reporte estabilizado, ele é. 2000 pés, à esquerda, 150, mas reporta estabilizado ILS com 1807. Está captando o ILS, o Fox Kilo Kilo. Fox Kilo Kilo, chame torre 118, decimal 612. 16, obrigado, boa. Whisky, Oscar, uniforme, prossiga. Regresso, morro em São Paulo. Estamos com 612 a bordo, acionado padrão. 0113, fazendo pequeno teste. Gente, reporte para o ingresso corredor Interlagos. Via Alfa Juliette, portão número 8, azul 4112. Papaca. Fox Kilo Kilo, reduza para aproximação, chame torre 1 no 8, decimal 62. Três milhas da 97, o Mike Quebec. Até Oscar, faça espera visual na rotatória. Para a espera visual na rotatória, Romeu, até Oscar. Na final, tá. Fox Kilo Kilo, tem condições de girar base para a cabeceira 17, como número 2, visual com aeronave prosseguindo na final do 17? Afirmativo, o Fox Kilo Kilo. Vai abrir aqui um pouquinho para deixar dar mais tempo pro cara. Gente, Fox Kilo Kilo, plano modificado aos 17, reporte na final do 17. Reporte lá na final. Controle, Vitor Kilo Delta, confirme o ajuste, por gentileza. 1 no 0 no meia. Obrigado. 17, Mike Quebec. Azul 4462, no solo azul 18, solo 12, 1 decimal 9. Solo 2019, azul 4462. Oi, Salvador, muito boa tarde, gol no 807, a 5 milhas de Simbra. Final já estabilizado, localizador. Gol no 807, continua a aproximação, pode baixar travado. Vamos lá, baixar travado no 807. Web 5856, autorizado a linha, mas cabeceira no zero. Ali, mantendo no zero, 5856, Web. De base para a final, 197 pela direita, o Fox Hill, aquilo visual. Sente quando a pista livre, Fox Hill aqui. Vitor Quebec, no solo azul no 8, libere a esquerda, aguarde para backtrack. Com tráfego na final da 110, autoriza uma aproximação lenta para a final da 117, aguardando prioridade do tráfego. Eu tenho uma aeronave aproximando para a 117 à sua frente e outra na 110. Ciente, o Romeu até Oscar. Baixo travado, livre pouso. Pista livre agora, autorizado o pouso 17. Autorizado o pouso 17, o Fox Hill. 200. 200. 200. Juliette, portão 3, azul 4462. Quebec, chame o controle 120, decimal 8. Confirme pro Mike Quebec, tá? Vitor Mike Quebec, controle 120, decimal 8. 208. Fazendo Simbra, o voo 1807 tem baixado travado. 1807, aguardando pista livre, continua a aproximação. O Fox Pilo aqui não vai pro hangar da Aerostar, pode fazer backtrack? Afirmativo. Obrigado. Pajú, o Mike Eco Papá já ingressando no corredor Fox com Prod Aracaju. Mike Eco Papá, controle 120, decimal 8. 1208, graças, quero estar na colaboração. Torre Romeu até Oscar, está na rotatória fazendo espera, já avisou ao campo. Aguarde para prosseguir no final do ano 7, continue fazendo 360, Romeu até Oscar. Ciente, no 360, Oscar. 200 para Ilhéus, da Ida, Lida, da El Lida, Ilhéus, decola da 110, curva direita, após, controle 1208, e o transponder 5112, o Xenai 6627. Chamada para o estacionamento, obrigado. 110, gente, qual é o chamado de pouso? Usando na 17, ingressando no pátio 5, autorizado a track. Level 060, off arrival. Set level 60, off arrival, contact 076. Controle Salvador, azul 4065, passando nível 187. Quebec, na escuta? Vai lá, 5486. 3 decimal 25, azul 4065. Controle, boa tarde, Webjet 5856. Webjet 5856, suba ao nível 350, sai da Puca Vigilância. Puca Vigilância 350.